hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola. Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Aqui quem está falando é o Tião Carreiro. Pardinho. Nós estamos aqui para ficar com vocês a semana inteira, contar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, da nossa vida. Eu gostaria tanto de mostrar. Eu nasci na cidade de Montes Claros, estado de Minas Gerais. Morava numa fazenda e depois dos 10 anos mudei para a cidade e comecei a mexer com cantorias. Até aos 14, 15 anos, já formei uma dupla e comecei a cantar na região de Araçatuba, estado de São Paulo. Eu nasci em São Carlos, estado de São Paulo. Nasci numa fazenda, isso chama Fazenda São Joaquim. Tem 14 quilômetros de São Carlos. Quando pergunto de onde eu sou, eu falo de São Carlos, né? E mudei para São Paulo. Com a minha família eu tinha 9 anos. Aí trabalhei numa fábrica aqui em São Paulo até 17 anos. Aí acompanhei um circo 3 anos. Esse circo chamava Circo Rapa Rapa. Fiquei 3 anos no circo. Foi quando eu conheci o Tião Carreiro, na cidade de Pirajuí. Fomos para Araçatuba em 54 e formamos a dupla. Meu nome era Zé Mineiro, né, quando eu vim para São Paulo. Como tinha outro Zé Mineiro, aí o Ted Vieira, compositor muito bom, naquela época era diretor da CBE, da Colômbia. Então ele pôs o nome de João Carreiro. Também tinha um tal de João Carreiro. Aí não tinha nome, o Zé Mineiro era um rapaz que tinha na Penha, falou, não queria ceder o nome. E o nome eu usava do interior. É o nome que eu queria usar. Aí então ele fala, põe Tião Carreiro mesmo. Tião Carreiro e tal, eu não gostava desse nome. Aí tal, até eu aceitei o nome de Tião Carreiro e deu certo. É hoje que a terra treme. Tinha uma moda de viola, chama Ferreirinha. Todo mundo conhece até hoje, né? Ferreirinha. Então tem uma parte assim. Era 28 quilômetros da cidade de Pardinho, né? Nós cantávamos muito essa moda, né? Que era do Zé Carreiro e Carreirinho. Quando começamos a dupla, tinha um Carreiro sugeriu. Pode chamar Pardinho. Então, aproveitamos já aquele nome aqui, né? Era mais ou menos conhecido por causa da moda. Ficou Pardinho. Eu não tenho conjunto. Eu tinha um Carreiro e Pardinho e duas violas. E não tem problema. Se eu pôr um conjunto atrás de mim, o povo não aceita. O público não aceita. Eu tenho que ir com minha viola mesmo. Agora, na gravação, eu tenho que pôr, né? Eu gravo as músicas românticas, não vou, né? De um lado, música romântica, acompanhamento, arranjo bonito. Do outro lado, vai os cateretês, os pagodes, porque isso aí tem que existir, porque senão, pô, aí eles acham ruim. Olá, meu povo. Está no ar mais um podcast. Este incansável podcast, mais um episódio. Esse é o podcast de número 61 e esse é o terceiro episódio, o segundo aqui no YouTube. O primeiro eu tive que tirar por causa de direitos autorais, então pode-se dizer que esse é o segundo da série das coisas que aprendi nos discos. Basicamente, esse é um quadro onde eu conto a história de alguns LPs, alguns CDs, que foram importantes, pelo menos para mim, na história da música, tanto brasileira quanto internacional, mas por enquanto eu tô focando mais na música brasileira, porque é necessário conhecer a história da música brasileira, tendo em vista que a situação da música como um todo e principalmente a música brasileira não tá muito bonito, não. A situação não tá muito legal, não. E no mais é isso. Bem, o álbum que eu vou focalizar aqui hoje é... Pela primeira vez aqui no podcast eu vou falar sobre um um álbum de música sertaneja. Pra quem não sabe, eu gosto de música sertaneja pra caralho, principalmente música sertaneja de raiz, aquelas bem antigas, tipo Milionário José Rico, Tunico e Tinoco, Palmeira e Biá, enfim. Mococa e Moraci, enfim. Montão aí de gente boa dessa época, Lourenço Lourival, Pedro Bento e Zé da Estrada, Sérgio Reis, pode se colocar aí também. Enfim. E sem mais delongas, o álbum focalizado aqui vai ser o álbum Navalha na Carne, da dupla, talvez uma das maiores da história da música sertaneja, da dupla Tião Carreiro e Pardinho, os criadores e reis do pagode. Esse álbum foi gravado no ano de 1982 e ela tem uma importância especial porque esse foi o primeiro LP gravado após a volta da dupla Tião Carreiro e Pardinho. Para quem não sabe, essa dupla durou por dois períodos, entre 54 e 78, e depois teve um hiato de 4 anos, aí voltou em 1982 e se separaram definitivamente em 1990. Primeiramente eu vou contar um pouco da história da dupla, como eles conheceram, etc. Em 1954 foi que começou a dupla Tião Carreiro e Pardinho. Na época o Tião ainda tinha o nome de Zé Mineiro. Ele teve diversos nomes, como nomes artísticos como João Carreiro, Zé Mineiro, Palmeirinha, enfim, vários. Aí em 54 eles ainda começaram a cantar como João Carreiro e Pardinho. Aí em 55 teve um festival acho que em Pirajuí, sei lá, ou em Araçatuba, que aí tinha uma dupla que um dos integrantes chamava João Carreiro, e aí meio que de improviso resolveram colocar de última hora Tião Carreiro e acabou colando. Acabou ficando e se consagraram para sempre. O slogan Reis do Pagode foi meio que batizado pelo compositor de música sertaneja Ted Vieira. É um dos autores da música O Menino da Porteira, outro clássico da música sertaneja e brasileira. E em novembro de 56 gravaram o primeiro disco, que na verdade era uma espécie de compacto com duas músicas. Do lado A tinha Cavaleiro de Bom Jesus e do outro lado, no lado B, Boiadeiro Punhos de Aço. Aí, enfim, essa dupla teve uma carreira espetacular. O Tião Carreiro, principalmente, ele, além de ser um grande cantor, um grande compositor, dominava a viola como ninguém. Ele, mais do que ninguém, conhecia os mistérios desse instrumento. Ele meio que passeava nas cordas da viola caipira. Pro Tião Carreiro, a viola era a casa dele. E ele deixou muitos fãs aqui. Dentre eles, eu. Eu sou um grande apreciador da obra dele. E acho que ele teve uma contribuição muito grande e, pelo menos para mim, eu acho que ele merecia mais reconhecimento. E é isso. É. o contexto desse álbum. Como eu já tinha dito antes, em 77 eles gravaram o último disco deles. Aliás, em 78 eles gravaram o último disco antes desse ato de separação, que foi o álbum Rancho do Vale. Não, Rancho do Vale não, Terra Roxa, em 78. E no mesmo ano de 78 eles se separaram pela primeira vez. Aí o nesse mesmo ano o Tião Carreiro se juntou para cantar com Paraíso, outro grande compositor de música sertaneja. Compôs muitas músicas com José Fortuna, outro grande expoente da música caipira. Enquanto Pardinho cantou com Pardal. E essas duas duplas duraram 4 anos, entre 78 e 82. Até que finalmente em 1982, Tião Carreiro e Pardinho voltaram a cantar juntos, porque meio que um completava o outro e não tinha jeito. Apesar de tanto a dupla Tião Carreiro e Paraíso quanto Pardinho e Pardal ter feito certo sucesso. E só que Tião Carreiro e Pardinho é insuperável e, atendendo a pedidos do povo, eles voltaram em 82 e nesse mesmo ano já lançaram esse disco Navalha na Carne. Aí depois disso eles ficaram mais 8 anos cantando juntos. Aí em 1990 eles se separaram definitivamente. O Tião Carreiro foi cantar com Praiano, enquanto Pardinho foi cantar com João Mulato. E em 1993, infelizmente, o Tião Carreiro faleceu. O Tião Carreiro partiu e 8 anos depois, em 2001, foi a vez do Pardinho e eles deixaram um legado muito, muito bonito na música sertaneja, na música brasileira e até hoje são reverenciados como os criadores e reis do pagode. E sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse disco. Eu tenho aqui o CD. Esse CD foi comprado há uns 10 anos e o meu pai ouvia bastante. Hoje menos, mas quando comprou ele ouvia bastante e eu meio que gostei desse disco. Aqui na parte de trás do CD tem os compositores que ajudaram a construir esse disco: Lorivaldo Santos, Benedito Severo. O Benedito Severo é o compositor por trás do grande hino chamado Boate Azul. Moacir dos Santos, Vicente Machado, como eu falei, José Fortuna, Sebastião Vitor, Dino Franco, Jesus Belmiro e Ted Vieira. Então vamos às faixas desse disco. Esse disco contém 14 faixas, até pode-se dizer incomum, porque o normal nessa época eram os discos terem 12 faixas, mas esse tinha 14. Então vamos lá. Lado A, a primeira faixa, Veneno Lento, música de Tião Carreiro e Zé Matão. A faixa 2, Fonte dos Prazeres, música de Tião Carreiro e Jesus Belmiro. Faixa número 3, Nossas Vidas, de Tião Carreiro e José Milton Faleiros. 4, Romance Proibido, de Lourivaldo Santos e Pardinho. 5, Ambiciosa, de Vicente Dias e Tião Carreiro. Faixa 6, Preto Velho, de Jesus Belmiro, Tião Carreiro e Lourivaldo Santos. Aliás, o Lourivaldo Santos foi o foi o principal parceiro nas composições do Tião Carreiro. Então é um cara de muita importância para a história da música sertaneja. Aí a última faixa do lado A, Mundo Velho, de Lourival dos Santos e Tião Carreiro. Agora no lado B, a faixa título Navalha na Carne, de Tião Carreiro e Lourival dos Santos. Faixa 9, Veneno da Mentira, de Tião Carreiro e Jesus Belmiro. Faixa 10, Nós Cego, de Moacir dos Santos, Tião Carreiro e Pardinho. Faixa 11, Cruz Pesada, Tião Carreiro e Lourival dos Santos. Faixa 2, Tudo é Beleza, de Lourival dos Santos e Tião Carreiro. Faixa 3, Pra Tudo Se Dar Jeito, Tião Carreiro, Lourival dos Santos. E faixa 14, Suspiro da Viúva, de Lourival dos Santos, Chicão Pereira e Duduca. Esse Duduca é o da dupla Duduca e Dalvan. E essas são as 14 faixas desse disco. Como eu falei, depois desse disco eles cantaram juntos por mais 8 anos, até que eles se separaram definitivamente, e 3 anos depois Tião Carreiro foi tocar viola em um outro lugar e deixou muita saudade aqui para os apreciadores da verdadeira música sertaneja. Não essa sofrência que tem nas rádios atualmente. E basicamente é isso. Os criadores e reis do pagode, talvez junto com Tunico e Tinoco, sejam os principais expoentes da história da música sertaneja e da música brasileira, consequentemente. E para terminar esse podcast, a música que eu vou tocar no final é a faixa título mesmo, Navalha na Carne, música de Tião Carreiro e Lourival dos Santos. É um pagode, como foi a marca deles, né? Afinal, eles eram os reis do pagode. Mas uma coisa engraçada nesse disco, que a faixa 2, Fonte dos Prazeres, é um tango. Vez ou outra eles cantavam tangos no, nos discos. E é isso. E no mais é isso pra terminar esse podcast. Lembrando que esse podcast vai sofrer algumas e sérias alterações. Então fiquem espertos aí. No mais é isso. Viva Tião Carreiro e Pardinho. E é isso. Adeus. É muita navalha na minha carne, é muita espada pra me furar. Muitas lambadas nas minhas costas, é muita gente pra me suar. É muita pedra no meu caminho, é muito espinho pra eu pisar. É muita paixão e muito desprezo, não há coração que possa aguentar. É muito calo na minha mão, é muita enxada pra eu puxar. É muita fera me atacando, é muita cobra pra mim ficar. É muito bicho de paletó, estão de tocaia pra me pegar. A maldade é grande, Deus é maior, abre caminho pra eu passar.